versículo de número 15. O tema da nossa mensagem é vencedor de obstáculos. Vencedor de obstáculos. Antes de ler o texto, vamos buscar a face de Deus em oração. Abra sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta e vamos falar com Deus. Deus, que mensagem gloriosa aqui cantamos e ouvimos. Mensagem que mostra a graça do Senhor que veio até nós. A graça do Senhor que foi manifesta na pessoa bendita do Teu Filho Jesus. Teu Filho eterno, que foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, cresceu, obedeceu, ó Deus, a tua lei, de modo ativo e passivo. Empenhou-se por obedecê-la. E passivamente ele submeteu à morte, morte de cruz, cumprindo assim, sujeitando assim todas as reivindicações, todos os flagelos da lei do Senhor nosso Deus. Ele foi o nosso representante, ele foi o nosso fiador, ele foi aquele que de uma vez por todas levou todos os nossos pecados. Que o teu povo nessa noite, portanto, exalte o nome do teu filho Jesus. Que o Senhor nosso Deus glorifique o nome do teu filho aqui nessa noite pela pregação. Que o teu Espírito visite os corações dos teus filhos e filhas, daqueles que adentraram a este santuário nessa noite. Que sejam alentados, que sejam desafiados, que sejam orientados, ó Deus, e que sejam santificados pela palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, disse Jesus em oração. A tua palavra é a verdade. Desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que tenhamos condição de contemplar as maravilhas da tua lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura-nos nessa noite, à medida em que lermos, em que ouvirmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Com a sua Bíblia aberta, assentados como vocês estão, versículo 13, do capítulo 5 de Josué até o versículo 15, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vencedor de obstáculos. Meus irmãos, a vida, ela é marcada e vem acompanhada de muitos obstáculos. São muitos os desafios que surgem diante de nós. Alguns nos amedrontam, alguns outros faz com que pensemos que eles serão ou que eles são intransponíveis. Nós olhamos para a nossa própria condição e para a nossa estrutura e para os recursos que temos e ficamos como que mobilizados diante de algumas situações da vida. Mesmo que em outras situações nós já vimos e já percebemos a bondade de Deus, o Deus que guerreia as nossas guerras, o Deus que luta as nossas lutas, o Deus que vai adiante de nós e derruba as muralhas e nos torna vencedores, mas em determinadas situações e contextos, nós ficamos como que mobilizados, cabisbaixos, desanimados diante daquilo que vemos. Josué é um homem de Deus. Josué é um homem que lidera o povo de Deus, o exército de Deus. Este homem já viu Deus vencer muitas batalhas. Este homem foi um discípulo de Moisés, ele viu em loco a experiência de Moisés, ele viu as inúmeras vezes que Deus saiu em favor do povo de Israel, em que Deus lutou por Israel e deu muitas vitórias a Israel. Este homem, no entanto, antes de Moisés morrer, Deus disse com clareza que Josué era a pessoa certa para assumir a liderança depois da morte de Josué, ou depois da morte de Moisés. Ele assume a liderança, mas com o coração cheio de medo. Ele viu o povo ser liderado por Moisés, mas viu também que mesmo diante da liderança de Moisés, assistida por Deus, com uma demonstração do poder de Deus, da unção de Deus sobre Moisés, mas ele viu que mesmo diante disso, da presença de Deus com Moisés, aquele povo era um povo quanto mais, era um povo arredio, um povo de coração endurecido. Ele, portanto, assume esse desafio, receoso, e Deus que sabe que o coração dele estava receoso, temeroso, Deus diz para ele por mais de uma vez: não temas, Josué, sê forte, Josué, sê corajoso, Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué. E é movido por esta voz divina, pela palavra poderosa de Deus, que ele assume, e nas suas, uma das suas primeiras experiências, em que Deus demonstra que está com ele, assim como esteve com Moisés, para que o povo comprove que assim como Deus agiu na vida de Moisés, estava assegurado que agiria na vida de Josué também. Deus fez com que o povo atravessasse o rio do Jordão. No Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. No Jordão, Deus agiu de um outro modo e deu a vitória ao povo e mostrou ao povo que ele estava com Josué da mesma forma como fora com Moisés. O obstáculo do Jordão é vencido, a vitória é certa, o povo está maravilhado, um monumento é erguido como um memorial de que Deus agiu, 12 pedras são erguidas para representar cada tribo de Israel, para que o povo não se esquecesse, para que as futuras gerações fossem recordadas de que Deus fez um grande feito por meio da vida de Josué. Depois disso, parece-nos que o povo tinha se esquecido de duas cerimônias que têm a ver com a aliança, a circuncisão e a Páscoa, e Josué, então orientado por Deus, realizam essas duas cerimônias. Dentro de um contexto em que homens, líderes também, que estavam debaixo da liderança de Josué, sabedores de que tinha um outro obstáculo depois do Jordão, uma cidade que eles já tinham conhecimento, notícia sobre ela, eles foram para ver a cidade, como que eles poderiam transpor as muralhas daquela cidade, Jericó. E eles voltam, eles falam como que é a cidade, como que ela está cercada, como que ela está devidamente protegida. E Josué recebe essas informações, e é nesse contexto deste novo obstáculo que Josué se encontra. É nesse contexto que o texto registra, estando Josué ao pé de Jericó. E se você quer saber qual era a situação, vá para o capítulo 6 deste livro, o versículo de número 1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Um grande obstáculo, um grande desafio, meus irmãos. Arqueólogos, diante das escavações que já foram feitas, costumam dizer que as muralhas de Jericó davam para passar carruagens uma ao lado da outra. para você ver a extensão, a fortaleza em que aquela cidade se encontrava dentro dessa fortaleza. Homens devidamente armados, soldados devidamente preparados para proteger a sua cidade, o seu povo, mas para chegar na terra de Canaã, Jericó tem que ser vencida, não tem caminho de atalho. É preciso passar por Jericó. E eu penso, irmãos, que é diante daquilo que Josué ouviu por meio dos seus homens que voltaram, que estiveram inclusive no bordel da grande meretriz de Jericó, que foram inclusive ocultados por ela, e que saíram de lá fazendo uma promessa a ela, que ela seria protegida juntamente com seus familiares, caso ela colocasse um sinal, uma fita na porta ou nas paredes, para que os soldados identificassem que ali eles tinham um trato, um acordo, uma aliança com Raabe e os seus familiares. E o texto diz, então, pense nesse cenário histórico, pense nessas questões que foram colocadas diante de vocês e que estão no texto. O texto diz que, estando Josué ao pé de Jericó, ele é líder, irmãos. Ele é um comandante. Mas eu penso, imagino que este homem olha para aquele cenário e fala, como transpor, como vencer? Não temos condição. Eles não tinham canhões para demolir aquelas muralhas. Embora tivesse as suas armas, mas elas eram frágeis, não tinham condição de transpor e vencer os inimigos. Para transpor obstáculos e alguns desafios da vida, irmãos, não basta ter estratégias. Josué é estrategista, mas dentro desse cenário, estratégia não basta. Ele está cabisbaixo, ele está olhando para o chão, ele olha para o cenário, ele olha para as muralhas e não se vê em momento algum solução para seguir em frente. Mas nesse texto, meus irmãos, embora as estratégias são importantes, e, entretanto, em alguns momentos, elas não bastam, elas não resolvem. Você precisa de aliados, e, na verdade, você precisa de um aliado que seja mais forte do que você, que seja melhor do que você, que seja mais poderoso do que você, que lhe dê condição de apontar o caminho, de como superar, de como vencer os obstáculos que aparecem diante de nós. É preciso de alguém que seja diferenciado. É preciso de alguém que venha do alto, que venha de cima e desce para estar conosco. É preciso alguém que venha para nos visitar. É preciso de alguém que venha para nos falar o que fazer, como proceder para vencer. E aqui nós podemos elencar 5 atitudes, 5 posturas necessárias para um vencedor de obstáculos. Se nós pudéssemos colocar 5 verbos infinitivos, nós colocaríamos olhar, nós colocaríamos um segundo verbo conhecer, nós colocaríamos um terceiro verbo adorar, nós colocaríamos um quarto verbo ouvir e nós colocaríamos um quinto verbo obedecer. Vamos a essas atitudes? Em primeiro lugar, então, o vencedor de obstáculos, é necessário olhar para cima, é necessário olhar para aquele que veio para estar com ele. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos. Levantou os olhos. Qual a ideia que você tem, irmãos? Alguém que certamente estava olhando para baixo. No mínimo, olhando para as muralhas que estavam diante dele. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E quando ele olha, eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Irmãos, ficar com os olhos focados nos grandes obstáculos da vida pode fazer com que nunca, jamais saiamos do lugar. Pode fazer com que fiquemos mobilizados de tal modo que não tenhamos condição de dar um passo sequer. Porque quanto mais você olha, quanto mais você foca, quanto mais você fica fixado, parece que maior fica a situação, mais volumosa ela fica, mais robusta ela vai se agigantando diante de você, e parece que você não vê outra possibilidade de transpor. Quem quer vencer obstáculos, quem quer superar as coisas, as muralhas que surgem diante, especialmente e sobretudo e singularmente o povo de Deus, não pode ficar olhando o tempo todo para as situações. Nós não podemos ignorá-las, nós não podemos fechar os olhos e fazer de conta que elas não existam, que elas não estão ali, mas também não é sábio nem prudente ficar com os olhos voltados para baixo. É preciso erguer os olhos, é preciso olhar para cima, é preciso olhar para aquele de quem vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A situação é amedrontadora, a situação é grande demais. Eu não dou conta, eu não tenho possibilidade, eu não tenho forças, os meus homens não conseguem, mas é possível quando os olhos são tirados e então nós tenhamos condição de olhar aquele que vem do alto, aquele que desce dos céus para estar conosco, pronto para lutar por nós e lutar as nossas lutas e vencer as nossas batalhas. Um homem estava de pé diante de Josué, que trazia na mão a espada nua para mostrar que ele que haveria de guiar e de vencer para o povo de Israel. É preciso olhar para aquele que desce, para aquele que vem. Pare de olhar para as coisas que te amedrontam. Não ignore, não feche os olhos, não faça como algumas pessoas dizem, não, faz de conta que não existe. Pensamento positivo, não existe, não existe, não existe, bobagem, existe, existe, está na sua frente, mas não fique olhando, bota os teus olhos no Senhor. Quando o rei Uzias morreu, Isaías estava desolado, um homem que deu uma contribuição importante no reino de Israel. Diz a Bíblia que, então, o texto registra no profeta Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam em torno dele. Adoravam a ele e exclamavam diante dele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. O rei morreu, mas Deus está vivo no trono. O rei morreu, mas Deus continua governando. É preciso olhar. Olhar para aquele que vem. Olhar para aquele que vem para estar ao nosso lado e diante de nós. Olhar para aquele que vem para mostrar que nós não estamos sozinhos. Olhar para aquele que vem para nos mostrar que ele está ao nosso lado. Que ele é socorro bem presente nas tribulações. É preciso olhar. Josué olhou. Em segundo lugar, é preciso conhecer o aliado. Josué, comandante, ele olha para aquele personagem, para aquele ser, com uma espada na mão, nua, fora da bainha. Josué se aproxima e diz e pergunta: és tu dos nossos? Ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do Senhor, ou do exército do Senhor, e acabo de chegar. Louvado seja Deus. Este homem conhece a Deus, Josué. Mas aquela experiência deste homem que aparece, desse ser que está presente, com essa espada de pé, e que se comunica, e que é visto, e que vê, que fala e que escuta, Josué fica como que confuso, sem discernir, ele nunca viu, ele nunca esteve olho no olho, tete a tete, de frente desse personagem, assim, de modo físico, de modo visível, e ele então pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quem é você? Como que você aparece assim, rapidamente, do nada, e está diante de mim? De repente, eu ergo os meus olhos e vejo que tu estás diante de mim. Quem é você? Quem és tu? E nessa dinâmica de conhecer, queridos irmãos, o nosso aliado, nós precisamos compreender que ele não é semelhante a nós, que ele não é igual a nós, conquanto na teofania ele se aparece de visibilidade ser igual a nós, entretanto ele não é da mesma essência que nós, ele é maior do que nós, ele é do exército do Senhor, ele é príncipe do exército do Senhor. É preciso conhecê-lo, é preciso conversar, é preciso compreender, é preciso discernir para estreitar e entender para que lado nós vamos, para que rumo nós vamos caminhar, qual direcionamento nós vamos receber, porque nós não podemos andar na direção daquele a quem nós não conhecemos. É preciso conhecer para saber se é confiável o que será dito. És tu um dos nossos? Ou dos nossos adversários? Não. Eu não sou nem do outro lado e nem sou semelhante a vocês. Eu estou acima de vocês. Não confunda as coisas, não. Eu sou um príncipe. Eu sou um príncipe do exército de Deus. A minha natureza não é aqui de baixo, não, Josué. Eu não sou, eu sou seu aliado, mas não sou seu amiguinho, não. É preciso todo cuidado diante de mim. Eu estou aqui para guerrear as suas lutas e as suas pelejas. Mas não pense que eu sou do outro lado e que nem que eu sou também da mesma estatura que vocês. Eu sou de cima. Eu sou do alto. É preciso conhecer. Se você tem religiosidade, tem traços da religião, mas se você desconhece aquele a quem vai te dar conselho, você não terá condição de transpor os obstáculos da vida. Você ficará confuso, você ficará indeciso. É preciso se aproximar e compreender quem ele é, para saber que eu estou nas mãos de alguém que me dá segurança, para saber que, além de não estar sozinho, ele é digno da minha confiança, eu posso confiar e descansar no que ele vai me dizer. Em resposta a isso, da identificação, do conhecimento do aliado, para você entender que ele não é igual a Josué, que ele não se assemelha ao exército de Israel, muito embora esteja ali para pelejar por Israel, não tem outra atitude senão adorar. Não é um anjo, irmãos. Não é um homem diante de quem Josué está. Nós estamos vendo uma passagem cujo relato, cujo registro aponta para a pré-encarnação do Filho de Deus. E o Filho de Deus aceita a adoração quanto Deus Pai aceita. De outro modo, ele não teria aceitado, porque o texto diz, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Se ele não é do outro, dos outros, se ele não é igual a nós, Muito embora esteja para pelejar por nós, então ele tem que ser adorado. Ele é alguém que deve ser adorado. E diante dele eu me curvo, diante dele eu me prostro, diante dele com toda reverência eu presto o culto que é devido a ele. Ele deve ser adorado nos céus e na terra, e diante dos obstáculos da vida também, eu devo adorá-lo. Não importa se as muralhas são grandes, se ele está comigo e ele está comigo, eu posso me curvar diante dele e adorá-lo. E vou adorá-lo não é porque as muralhas vão cair, não. Eu não sei o que vai acontecer com as muralhas, eu vou adorá-lo porque ele é digno de ser adorado. Se as muralhas ruirão, é outra questão que mais tarde a gente vai saber. Mas eu tenho que adorá-lo. Eu devo adorá-lo. Josué o adorou. Você não deve adorar o Senhor por conta daquilo que o Senhor pode te dar. Você não deve adorar o Senhor por conta das suas esperanças que são alimentadas no seu coração, e tantas vezes tais esperanças nem têm o embasamento das promessas de Deus. Às vezes são as suas expectativas humanas, terrenas, materialistas. E você às vezes pensa que Deus só deve ser adorado se essas coisas acontecerem, se elas concretizarem. Não, você não compreendeu. A identificação com o aliado não foi ainda esclarecida. Você precisa avançar um pouco mais, porque quando você compreende um pouco mais, você não terá dificuldade de se curvar diante dele e de saber e de reconhecer que só ele é Deus. Ele deve ser adorado por quem ele é. Pela sua natureza, pela sua grandeza, pelos seus atributos. Não por conta das bênçãos que ele pode nos dar. Não é essa questão que está diante de Josué. Josué é o reconhecimento, é o entendimento de quem ele é que leva Josué ao chão. Talvez você não tenha adorado com todo despreendimento, talvez você não tenha adorado com todo o seu ser, com entusiasmo, e também com todo temor, porque você não compreendeu ainda. Porque talvez o Deus a quem você invoca é imaginário. Porque talvez você não se deu conta da grandeza dele. E quando isso não acontece, não tem por que adorar e não tem como adorar. É possível que adore deuses falsos, ídolos que são construídos e erigidos por nós mesmos. Quarta atitude do vencedor de obstáculo. Aqui diz o texto, o senhor aqui olha a minha colinha. Ouça a instrução, tenha interesse para ouvir a instrução. Olha a pergunta de Josué, irmãos. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz, meu senhor, ao seu servo? Olha só como que a coisa muda. Se ele não é do outro lado, dos inimigos, não é igual a nós, então eu sou servo dele, ele é maior do que eu. Eu o adoro. E ele certamente tem alguma coisa para me dizer, eu preciso ouvir, eu tenho disposição para ouvir. Não é o que eu quero ouvir, o que diz meu senhor ao seu servo, não é o que eu quero ouvir, não é o que o meu coração deseja ouvir, não é o afago do meu egoísmo que deve predominar, não. O que diz meu senhor? Eu quero ouvir o que tu tens para me dizer. Muito embora, talvez, e tantas vezes, não sejam confortáveis ouvir as palavras que nós precisamos ouvir, mas são necessárias. Que diz meu senhor ao seu servo? Eu tenho uma palavra para você, Josué, o príncipe do exército tem uma palavra para Josué. E já que tu perguntaste, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: a palavra que eu tenho para você é essa, Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Não é muita coisa que eu tenho para te dizer, não, mas é o essencial. Não tem muitas palavras para serem ditas, mas são palavras objetivas e que devem ser levadas em conta. Josué já trilhou um bom caminho de reconhecer e conhecer e adorar. Mas tem alguma coisa a mais que é preciso fazer, Josué. Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra uma outra passagem? Pessoal do coro aqui está afinado, esse povo aqui está bom de Bíblia, hein? Isso te lembra Moisés? Isso te lembra a experiência de Moisés? É o mesmo teor da palavra? Quando Moisés... Que palavra é essa que eu inventei aqui, gente? Pelo amor de Deus, hein? Samuel, me ajuda aí, rapaz. Jesus. Esse é o tic-tac que já está dando choque. Quando Moisés, naquela experiência, Moisés no deserto, olha uma sarça, ele vê aquele fogo, aquilo o atrai, e ele caminha, e vai caminhando como que boquiaberto. Que negócio é esse? Nunca vi um negócio, embora seja comum, que aquela árvore pegue fogo no deserto, mas pegar fogo e não se consumir, isso aí eu nunca vi. E ele se aproxima e, de repente, do fogo, uma voz: Moisés, não te aproxime, Moisés. Tira a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe qual é o lugar santo, irmãos? É o lugar onde Deus está. É a compreensão de que Deus está presente que torna o lugar santo. É a presença manifesta de Deus que torna o lugar diferenciado. E ao fazê-lo, demanda de mim, de você, uma postura que revela temor, que revela necessidade de santidade e de pisar no lugar onde Deus se encontra com toda reverência, com todo cuidado. É preciso cautela. Deixa eu te dizer uma coisa séria aqui, nessa noite. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que eu não tenho a concepção judaizante de que esse espaço nosso aqui é o templo ganhando a conotação do Antigo Testamento. Eu não penso assim. Mas eu temo também que, às vezes, as pessoas adentram este lugar e banalizam. Não assume uma postura correta diante daquele a quem nós comparecemos para cultuar. É lamentável quando a gente adentra para esse espaço num momento de cultuar a Deus e está o zum, zum, zum, o irmão talvez tentando orar, tentando falar com Deus antes de iniciar o culto, e o outro chega e dá um catucão nas costas. É preciso cautela, irmãos. Você terá um espaço, um momento para conversar, abraçar. Não é por conta da percepção do Antigo Testamento, do templo. Não, isso aqui não é mais aquele... Não tem essa conotação com aquele templo. O templo somos nós, mas este lugar é reservado ao culto que é devido a Deus. Aqui nós o invocamos, aqui nós comparecemos para exaltá-lo, para magnificá-lo. E, portanto, é preciso postura de reverência. Eu temo que você, com isso, assuma a postura de legalista também, ou de legalismo. Não, não é isso. Você vai poder chegar, você pode falar, você pode abraçar o seu irmão, você pode apertar a mão do seu irmão, mas você tem que chegar mais comedido. Deixa o outro que está orando, orar. Deixa o outro que está tentando se concentrar, se concentrar. É a percepção de que Deus está no lugar que faz com que a nossa postura mude. Que diz meu Senhor ao seu servo? Irmãos, preste atenção nisso. Diante das inúmeras vozes que nós ouvimos e escutamos no nosso dia a dia, das muitas poluições sonoras, parece que às vezes vai abafando a coisa e nos impedindo de ouvir o que Deus tem a nos dizer. E muita gente está confusa porque ouve muitas vozes, muitos conselhos, muitos ecos, e não tem nem disposição e nem sensibilidade para ouvir a voz do príncipe do exército do Senhor que vem. Como se não perdesse a sensibilidade, como se matasse a possibilidade de ouvir, também, tantas vezes, não há interesse em ouvir. Josué está interessado em ouvir. Para vencer os obstáculos, é preciso ouvir o que Deus tem a dizer. Sabe por que você cai tantas vezes? Sabe por que você falha inúmeras vezes? Sabe por que você não sai do lugar onde você está? Porque você não escuta o que Deus está falando. Você está ouvindo a voz do teu coração. Você está ouvindo a voz da tua mente, poluída e caída, enganosa. Você está ouvindo vozes de ímpios tantas vezes. É por isso que não avança. Deus está dizendo, é preciso mudar. É preciso deixar os seus pecados para trás. É preciso abandonar essa roupagem. É preciso deixar esses hábitos. Não dá para seguir em frente se você continuar assim. Mude de vida. Entenda quem eu sou e o que eu quero para você. E eu termino destacando a quinta atitude do vencedor de obstáculos. Está aí no versículo 15. E fez Josué assim. Desse jeito. Simples. Fácil. Já que é isso que o Senhor quer. Se é para desatar, então. É? Vamos tirar. É fazer somente o que ele está pedindo também, né? E além também não. Aqui não é sandália, não, né? Está valendo, né, Alessandro? Oh, ficou até confortável. Estava quente esse negócio aqui. Desde 5 horas da tarde. Tem chulé, não, tá? É fazer o que Deus está pedindo para fazer, irmão. É fazer o que Deus está mandando fazer. Nem mais e nem menos. É servir o Senhor com integridade e com fidelidade. Só isso. Sabe o que aconteceu? As muralhas, mais tarde, não resistiram. Claro, outras instruções foram dadas. Mas esse homem, diante dessa situação que ele se encontrava, como você acha que ele agora levanta-se daquele lugar? Como que ele sai daquele lugar? Animado. Se é isso, se a história é essa, se o conselho é esse, então vamos seguir em frente. Obediência. Esse negócio de pessoas falar assim, eu tenho uma grande fé. Ah, fulano tem uma fé, pastor, que você precisa de ver. Que fé? Fé que não é demonstrada em obediência, que é fé não, irmãos. Isso é bullying de botar café. Pô, essa tirilha é do baú também, né? É velha. Só para quem está lá em patrocínio que conhece esses conceitos. Nossos filhos nem sabem o que é isso, né? Bullying de botar café. Com essas maquininhas aí, né? Três corações, não sei o quê. Obedeça a Deus. Pare de ficar protelando. Amanhã eu vou fazer. Faz na hora. Quando Deus falar com você, não deixe para fazer depois, que o seu coração vai te tapear. Ah, deixa para mais depois. Seu coração vai sussurrar no seu ouvido, daqui a pouco chega também a voz do demônio. Ou vocês pensam que ele não fala também? Ah, por que agora? Ah, bobo, deixa para a semana que vem. Só mais uma semaninha? É você esquece. Fica anestesiado. Fica insensível. Sabe qual é o resultado? Derrota na certa. Vexame. Nós estamos diante de um texto, meus irmãos, gracioso. De uma sinalização do nosso amado Salvador já dando sinais da sua presença visível para o povo de Deus. Mais tarde ele veio definitivamente em carne e osso para lutar por nós a maior batalha que nós jamais poderíamos vencer. Que nós jamais teríamos condição de transpor. E ele veio, e mesmo diante da angústia que assaltou a sua alma, quando ele mesmo disse: Pai, a minha alma está angustiada, o que direi? Salva-me, Pai, desta hora. Ele diz: não, mas para precisamente para essa hora foi que eu vim. Haveria um obstáculo muito maior do que Jericó para ser vencido. Porque ele haveria de demolir o paredão do pecado que nos separava de Deus. E para fazê-lo, ele teve que entregar a sua vida, teve que derramar o seu sangue, para que definitivamente nós pudéssemos passar. Não para conquistar uma terra, mas para termos o direito de morar na mansão celestial que está reservada a todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Quais são as 5 atitudes do vencedor? De obstáculo? Primeiro, olhe para cima, olhe para ele. Segundo, conhecer o nosso aliado. Quem é que está conosco? Terceiro, adore. Adore de modo incondicional, sem pensar naquilo que ele pode te dar. Quarto, disposição para ouvir, ouça o que o Senhor tem para te dizer. E quinto, obediência. Fique de pé.